258, solo 08, direita, solo 21 decimal 1. 211, Xanero 6258. Autorizado final do procedimento TLS, repista no zero, chame estabilizado. Autorizado 2019, autorizado a reportar estabilizado, voo 9738. Desça para o nível de voo 050, QNH 1009. 050, voo 220, obrigado. Depois do 338, móvel. Verificando que foi a FR que está para mim em posição 5, mas está ocupado por outro tráfego da companhia de vocês. Pode ingressar via aquilo aí, fica atento ao sinalizador no página 3, eu não tenho a posição aqui para informar, não. Você vai entrar em contato com o transfer novamente. Já para o 050. Afirmativo. O 98 chama Recife, frequência 126, decimal 85. Alterna 95, decimal 45. 2005, 2545, com 098. Boa noite, bom serviço. Boa noite. No 268, reduz a velocidade indicada para 2009. 2009, 1222. 298. 3891. São 3891 no táxi autorizado via Alfa Juliette portão 3. Alfa Juliette por 03, São 3891. China 62, enquanto tem coordenação, ok? Só um minutinho. China 62, depois você tá pisando com o orientador aqui, chegou próximo aqui a faixa vermelha, então pisou aqui, não estou conseguindo aqui no lugar. Ah, ok, gente, boa noite. 4959, informação Bravo, boa noite. Azul 4959, está em contato radar, agora 53 milhas de oeste de Salvador. Vai para a posição Mari, para interceptar a chegada Mari, QNH-10-19. Quando os dados descida, desça para o nível de voo 050 e reporte livrando o nível de voo no 504959 da Azul. Gente, Mari já está no dia de descida, agora no 4959 e no 3 da posição de cidade. Gente, Coro 228, desça para 3.010, QNH-10-19. 3.019, vou 2 a 3. Estado no localizador visual com a 1.0 ou 1.72. O nome 72 da Google, completa final, chama todo, frequência 98, decimal 95. 395, obrigado. Bom dia. Dona 228, desce para 2010, QNH-1099, autorizada final do procedimento ELF-RAPE, estando 0, chama estabilizado. 2019, reporte estabilizado, é que foi 228. Salvador, bom dia, voo 1972, estabilizado em Zalmão no 0. Com 1-2, autorizado posto, no 0, voto no 60 graus, 1-0-9. Nível voo Zalmão no 0, voo 1972. Beleza, baixar o brilho do papi pro gol 972. Sim. Dado com 228. 228, completa final, chama sua, e frequência 98, decimal 95. E vê se tá assim, com 228. Passou com 228, estabilizado no network. Por 228, como ele está livre. 591 está parado aqui aguardando o balizador. Não vou desaparecer, muito obrigado. Amarelo, azul, 4959. Confirme, 4959. Passando maré. Ponte, azul 4959, deixa via para 2000 pés, QNH 1099. Autorizado a sinal do procedimento LLTXR, pista na 0, sendo estabilizado. Quem quer seguir para 2000 pés, autorizado o sinal do procedimento LLTXR, não pode estar estabilizado, azul 4959. Gol no 172, Sarco, operação de Alfa, Juliette, remota 13. Vive Sarco, remota 13, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, pro 11, ou não? 222. testando com o localizador o azul 4959. 4959, completa sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98-95. Torre 295, azul 4959. Torre de Salvador, azul 4959, né, estabilizado no localizador do glide do procedimento X-Ray. Azul 4959, localizado pouso, pistão 0, retorno 50 graus, 08 nós, confirma a origem do voo? É, vem de Ilhéus. Não confie. Vem de Ilhéus. Abraço. Qual o tipo de aeronave? Ah, a torre chamou o 4959? A gente considera. 59 no solo ao 32, livre à direita, táxi via alfa, quilo para o Paz 3. Táxi via alfa, Paz 3, o azul 4959. Romeo Alfa Tango Golf. Prossiga, Papa Romeo Alfa Tango Golf. Alô, por gentileza. Você teria uma, um novo plano para nós, da Ilhéu? Sabe quem fez um trabalhar com os senhores? Qual é o horário do plano para Ilhéu? Alfa Tango Golf, confirme o horário para Ilhéu. 4:13 de o... Certo. Pelo menos está um pouco cedo. O senhor fez aqui na palestra? Negativa, ainda na Vila Azul, senhor. Agora, a gente entrou e deve ter contato com a CGMA. Queria saber se tem algum outro plano para ele. Não, eu não tenho. Aqui no sistema não tem nada, não. Tá ligado? Devido à hora que está muito cedo. Tá ligado? Só lá para as 4 do grupo pode aparecer alguma coisa, algum plano para a gente. Sim, muito obrigado. 270 sem identificação, chegada Mário autorizada, desça para o nível de voo 050, voando de SAP, QNH 1098. Azul 4959, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 1098. Vamos ver se tem algum andalhado do sistema, ok? Na 3520 sem identificação, chegada mal autorizada, isso para o nível de voo 060, altímetro no 08. 060, mal Já faça contato com a companhia, no meu sistema não chegou nenhum DLA, ok? Faça um cheque com a companhia para ver qual era a DLA e se foi enviado aqui para a Salaia Salvador. Quase 4.